Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. A viola brasileira. A cidade onde eu cresci, Jundiaí, é apenas uma hora de São Paulo, mas nos anos 70, nós que morávamos numa rua central, ainda comprávamos ovos, queijo e pamonha de uns caipiras que vinham do sítio de charrete, que nos chamavam com seus pregões pitorescos e enlameavam toda a cozinha com suas botinas. Os quadros de Almeida Júnior, para mim, parecem um retrato de família num passeio de fim de semana. Para quem os chapéus de palha, o cheiro de fumo de corda e a fala arrastada são o habitat original, a viola caipira traz uma carga emotiva muito intensa. Por ser um instrumento muito antigo, cuja arte foi transmitida quase que totalmente por via oral, a viola projeta ancestralidade e sugere um elo com os antepassados e uma cultura de raízes longínquas. Não é possível tratar a viola sem que ela carreie toda uma esfera cultural com ela. Seu universo é subjetivo e associado à magia, criando assim uma ponte entre o sagrado e o herético. Roberto Correia tocou a viola caipira de sua autoria Jararaca Chateadeira, da Suíte das Cobras. Viola caipira, viola sertaneja, viola brasileira, viola nordestina, viola branca, viola cabocla são alguns dos nomes que denotam mais ou menos o mesmo instrumento de cinco ordens ou cinco grupos de cordas metálicas e que podem ser unificados sob uma designação genérica de viola de arame, que é um termo que já era utilizado no século XVIII. A nomenclatura dos instrumentos dessa família é um labirinto e muitas vezes cada época usa o mesmo nome para instrumentos totalmente diferentes. De uma forma bem genérica, os alaúdes são ovais e tocam com estilo dedilhado, e as guitarras são em forma de oito e se prestam ao estilo rasgueado, ou seja, batendo as cordas com as costas dos dedos. As violas espanholas são um híbrido, são instrumentos dedilhados que não têm o formato oval que era associado à origem moura. As violas, apesar de estarem etimologicamente ligadas às vihuelas, pertencem à família das guitarras. Elas eram bastante populares em Portugal já no século XV. O primeiro registro de sua presença no Brasil é no final do século XVI, nas missões dos jesuítas. A transmissão da arte de pontear foi quase sempre oral, e assim a viola, que nada mais é do que uma variante da guitarra barroca, se espalhou pelo Brasil pelas mãos de jesuítas, bandeirantes, tropeiros e aventureiros de toda a sorte. Ouvimos de Ivan Vilela, Valsa para Viver um Grande Amor, com Ivan Vilela à viola, Ricardo Matsuda ao violão e Luiz Henrique à rabeca. Com a vinda da família real portuguesa, em 1808, o violão moderno, que é um instrumento mais robusto e com 6 cordas simples, foi introduzido na capital no início do século XIX. A partir daí, a gente observa uma gradual associação do violão com a música urbana e da viola com a vida rural, o que persiste até hoje. Essa viola de arame transformou-se ao longo desses 300 e tantos anos dentro de um reduto cultural isolado. Ela absorveu particularidades musicais de cada região. A mais evidente é a profusão de afinações, que se contam às dezenas. Normalmente, os pares de cordas mais agudas são em uníssono e os 3 mais graves são oitavados, o que acontece também com as guitarras barrocas. Cada corda tem um nome. Da mais aguda para a mais grave, prima, requinta, turina, toeira e canotilho. As afinações são combinações várias de acordes naturais. Por que tantas afinações? Ao contrário do violão, que caminha com notas presas, a viola é mais rústica e se fundamenta nas cordas abertas. Com o uso de 1 ou 2 dedos da mão esquerda, o violeiro já produz dissonâncias sobre um pedal. Cada afinação tem um nome e uma história. Cebolão, Rio Abaixo, Para-Reza, Boiadeira, Riachão, Paulistinha, Paraguaçu. Cada uma arredonda a sonoridade própria para cada estilo de tocar. Cada violeiro aprende a mais popular da sua região e adota as outras de acordo com seu instinto musical. Ouvimos de Badia Medeiros em Uma do Badia, com Badia Medeiros a viola e Paulo Freire com a viola de coxo. Uma outra característica da viola é a alternância entre o estilo ponteado, ou seja, tocado, e um elegante estilo rasgueado que não tem absolutamente nada a ver com o rasgueado da música flamenca ou dos nossos vizinhos argentinos e venezuelanos. Ele é muito mais próximo do estilo da guitarra barroca espanhola do século XVII. Muitas variantes locais da viola caipira se desenvolveram. Típica do Mato Grosso é a viola de coxo, fundamental em manifestações como o cururu. Ela tem esse nome porque realmente é feita como se fosse um comedouro de animais. Um tronco de árvore é esculpido no formato de uma viola e raspado até formar um buraco. Então cola-se um tampo. Ela é encordoada com cordas de tripa e rústica que é, não tem boca e tem somente dois ou três trastes. Roberto Correia tocou de sua autoria Peleja de Seriema com Cobra, a Viola de Coxo. A cultura da viola é a cultura da roça, do homem da roça que se debate entre a fé cega no divino e uma tentativa de compreensão dos fenômenos da natureza. Os violeiros tradicionais, aqueles que aprenderam numa linhagem direta de pai, avô, etc., acreditam que o dom de tocar bem é um dom divino, mas quem não tem só o consegue fazendo um pacto com o demo. Os violeiros alimentam esse folclore mefistofélico contando uma infinidade de causos e desfiando receitas de pactos e simpatias que normalmente exigem que o aprendiz apanhe cobras com o polegar e indicador da mão direita, que são os dedos usados na técnica tradicional. Há histórias de violeiros de pauta com pé redondo que conseguem levar os festeiros ao frenesi e, para que possam entrar na dança, deixam sua viola tocando sozinha em cima do banco. O mais importante violeiro solista da história, que foi Renato Andrade, alimentava essa lenda de ter feito pacto com o capeta. Ele nasceu em Abaeté, Minas Gerais, em 1932 e faleceu em 2005. Formado em violino, ele manteve as raízes rurais numa mistura que revolucionou o conceito de viola solista. Renato Andrade tocou de sua autoria Balé Roça, a viola sertaneja. A maioria dos violeiros também mantém dentro de seu instrumento um guiso de cascavel. Cada violeiro gosta de se achar o melhor de sua região. E logo que encontra um rival, ele pode partir para um duelo, duelo musical. Dizem que nessa situação, um violeiro pode arrebentar as cordas ou mesmo rachar a viola do seu oponente com um mau olhado. O guiso de cascavel teria o poder de anular o feitiço. Tavinho Moura tocou de sua autoria Pé Vermelho. Tavinho Moura, hoje em dia, é mais conhecido como violeiro, mas ele foi um nome bastante conhecido no movimento do Clube da Esquina, em Belo Horizonte. Uma manifestação da ponte feita pelos violeiros entre o espiritual e o profano é a devoção a São Gonçalo. Ele é um beato português do século XII, conhecido por atrair fiéis através da música e da dança, que ele praticava até os pés sangrarem. São Gonçalo é um santo casamenteiro das moças de idade mais avançada, que Santo Antônio não casou. A igreja não alimenta muito essa devoção porque as fiéis são um pouco afoitas e gostam de se exibir e até acariciar a imagem do santo. Ouvimos de Paulo Freire, Manuelzão, tocado por Paulo Freire, a viola. A viola caipira é uma ocorrência do Brasil central, do Brasil profundo, como está na moda falar, que é delimitado pelo Pantanal, Paraná, norte de Minas e Brasília. De alguma forma, todo violeiro tem algo a ver com o interior de Minas ou de São Paulo. Paradoxalmente, os violeiros são formados na prática de festejos como a Folia do Divino. E mesmo com a má fama de ter um acordo com as trevas, eles são aceitos nesses festejos de caráter religioso. Minas Gerais tem a mais forte tradição de viola solista. A viola do Nordeste é bem diferente, ela é mais associada à cultura do repente e do desafio verbal. Ela tem uma instrumentalidade menos elaborada e mais presa aos modos nordestinos, que a quarta nota da escala é aumentada e a sétima é rebaixada. Roberto Corrêa deu um exemplo da linguagem nordestina da viola com o seu baião do pé rachado que ele tocou a viola brasileira. A grande transformação da música caipira começa nos anos 30, quando o folclorista Cornélio Pires inicia uma série de gravações de artistas das regiões de Sorocaba e Piracicaba. As manifestações rurais marcadas pela função social acabaram se transformando pouco a pouco pelo imperativo comercial do disco e do rádio. Nesse período foi que se consolidaram os diversos gêneros sertanejos de caterete, batuque, moda de viola, cana verde, pagode, etc. E foi aí também que se firmou o estilo meio aportuguesado de se cantar uma segunda voz em terças ou sextas paralelas. De noite te vi sonhando contigo, minha princesa. Acordando não vi nada, um sonho não é certeza. Essas duplas caipiras têm uma cultura toda particular. Trajes típicos, o dialeto caipira, a temática, os pseudônimos sonoros como Zilo e Zalo ou Lio e Léo. Cada dupla teve o seu aporte. Alvarengue e Ranchinho se destacaram pelo humor, Tonico e Tinoco pela qualidade vocal, Raul Torres e Florencio fixaram o casal de viola e violão e assim por diante. Mais recentemente, a dupla Pena Branca e Chavantinho, que tem uma extraordinária sofisticação musical, criou uma ponte saudável com a MPB urbana. A dupla que se destacou pelo brilhantismo instrumental foi Tião Carreiro e Pardinho, graças à destreza descomunal de Tião Carreiro à viola. Neste pagode humorístico, reparem a agilidade dos solos de Tião Carreiro. Fiz uma casa gostosa e também muito bacana. Tijolo da minha casa, derrapadura baiana. O encanamento da casa, eu fiz de cana caiana. Instalação de cambuquira e as torneiras de banana. Ajuntei favos de mel, fiz as portas e veneziana. Os caibre e as bigotas, eu fiz tudo com torrão. Os pregos eu fiz de cravo e as ripas de macarrão. No lugar que vai concreto, botei tudo de feijão. Também fiz a caixa d'água inteirinha de melão. Cobri toda a minha casa com alface e almeirão. Estuque da minha casa, estudo com goiabada, rodapé fiz de bolacha e os tacos de cocada. O azulejo da casa, pedaço de marmelada. Assentei com chantelim, rejuntei com bananada. Botei focinho de porco nos lugares que vai tomada. Reboquei a casa inteira com creme de abacate. Também fiz o cimentado na base do chocolate. A luz eu fiz de ameixa e o globo de tomate. Preparei a tinta boa, caprichei no arremate. Minha casa foi pintada com groselha e chamate. O nosso custo de vida dia a dia só piora. Se a fome me apertar, tem a casa que me escora. Eu convido as crianças e também minha senhora. Nós passa a casa pro bucho no prazo de poucas horas. A casa fica por dentro e nós vamos ficar por fora. A dupla Tião Carreiro e Pardinho executou de Lorival dos Santos, Moacir dos Santos e Tião Carreiro, A Casa. Os artistas caipiras foram, como todos sabem, amados pelo público e discriminados pela mídia urbana, condecorados como símbolo do atraso e da ignorância do interior do país. Entretanto, os compositores mais sofisticados de música clássica beberam com avidez dessa fonte. Camargo Guarnieri, que era, como Cornélio Pires, natural de Tietê, glorificou a música caipira em seus 50 ponteios para piano, uma obra paradigmática. Guerra Peixe também aprofundou-se no estudo da viola, mas o compositor que mais fez pela viola de arame foi o paulista Acendino Teodoro Nogueira, que não só adotou a linguagem da viola e a fala rural como modelo composicional para suas obras sinfônicas, mas fez também o processo inverso ao escrever obras de fôlego para a viola de arame. O seu Concertino para Viola Brasileira e Orquestra é de suas obras mais satisfatórias, com uma enorme inventividade instrumental, uma expressividade sóbria, orquestração transparente e forma sólida. É uma lástima que uma obra tão marcante seja praticamente desconhecida do nosso público. Thank you.

Teodoro Nogueira, ouvimos o Concertino para Viola Brasileira e Orquestra de Câmara, com os movimentos Allegro Festivo, Andante Expressivo e Festivo. O solista foi Antônio Carlos Barbosa Lima, acompanhado por uma orquestra de câmara regida por Armando Belardi. Dentre os compositores contemporâneos, o carioca Roberto Vittorio tem dedicado também obras à viola sertaneja, que ele executa com maestria. Ele foi um compositor focalizado em um de nossos programas anteriores. A cultura caipira teve uma guinada profunda nos anos 70, com um sucesso monumental da dupla Milionário José Rico. A partir daí, duplas mais jovens passaram a adotar outra conduta, deslocaram a ênfase para a temática do amor sofredor, copiaram o estilo country norte-americano, esganiçaram as vozes, esqueceram a viola e criaram um subgênero de gosto suspeitíssimo que guarda da música caipira somente o canto em dueto. Quase como reação, nós vemos desde os anos 90 um ressurgimento estupendo na prática da viola solista. Instrumentistas limítrofes de raízes rurais e criação urbana têm desenvolvido um trabalho inovador de resgate da tradição oral, de composições novas e de fundamentação acadêmica. Partindo de nomes importantes do passado recente, como Renato Andrade, Zé Coco do Riachão e Gedeão da Viola, temos agora Paulo Freire, Ivan Vilela, Tavinho Moura, Brás da Viola, que tem um trabalho que consegue ser ao mesmo tempo novo e atemporal. Ele é profundamente respeitoso da tradição da viola caipira. Roberto Correia, de Brasília, é um estudioso e autor do mais importante tratado sobre a arte de pontear viola, que forneceu, aliás, boa parte da informação que mostramos em nosso programa. Mais notoriedade nacional, inclusive por sua participação como ator em novelas, atingiu o mato-grossense Almir Sater, que é um músico extraordinário. Thank you. Ouvimos de Almir Sater Cristal, tocada a viola de arame pelo autor. Nossos agradecimentos a Miriam Taubkin pelo material fornecido para este programa. E, como sempre, a Gilson Antunes pela consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos escutar e esperamos a sua audiência no próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.